O mundo jaz do maligno nessa vida paranormal. Negligência médica no leito de um hospital. Pegue o suve e soro, nariz, cano, sopa e sonda. O mundo jaz do maligno nessa vida paranormal. Negligência médica no leito de um hospital. Pegue o suve e soro, nariz, cano, sopa e sonda. Mamãe aparecida faleceu por conta de uma onda. Rei do gado, 50 mil hectares de pasto. Filho de fazendeiro, fivelão, as calças racha, paga as 4 da matina, o peão. Aparta o gado no som triste do berrante, no couro do arresporado. Carregando a cria, ensina a lida, passo a passo. Meu tesouro, papai, tá na planta do meu assalto. Pelos centavos que pagam, no trampo da lavoura, trabalhador que denuncia, ceifada a língua na tesoura. Preparo do animal, na fazenda do Aras, escovando manga larga pro cowboy na cavalgada. Cansei de abrir porteira, ver meu pai cantar boiada. 15 anos que estudo cofre no porão da casa. Mão de vaca investe a grana toda em barra de ouro. O transporte vai ser lindo, a barra em cada cu do boi. Os milhões que lavou a grana na corrida de pismo vai tá nos piquete marcado desde menino. Há 2 anos vem falando de uma viagem ao Texas, checkmate, gol de empate. Também vou viajar castela. Tem um amigo antigo do papai, velho de rolo, já abraçou a carreta ré, recheada de ouro. 10 mansão alugada, 3 fazenda no Mato Grosso. Na chegada não vai ter escravo engordando o baú. Não vai mais ter gado de 1 milhão pra esposebu. Toca o berrante, seu moço, que de capila becanta. Vem em mim, cangaço, que te corto logo a garganta. Pide fazendeiro de refém na palhoça. De calça racha bagulho, fivelão espora. Merda mesmo, jossa. Jeca tatu riquinho, não quero a manada. Quero os donos do boi vivo, rei do gado, pé de bota. Vou te atolar na lama, te soltar na mula preta. Com seu corpo cheio de bomba, vai coalhar que nem leite. Antes de ser feito queijo, vou curar. No cu de pide fazendeiro, burguesia sim a moça. Humilha as mucamas, se os gogoboy negão trampar, a geração não vai ser branca. Alforria tá na mão, seu salito não me engorda. Fazendeiro sem manada e lavoura não gera dólar. Pide fazendeiro, chapéu atolado, dono de expor, pecuária, rei do gado. De calça racha, bago, caipira, pira, porra. Fazendeiro sem manada e lavoura não gera dólar. De fazendeiro da desgraça. Olha só o pensamento dos firma. Segue. Filho da puta, será que cê não vê que dá expor pra cá? O fiel leilou o crânio de quem não quer pagar. Sem preocupar se vai ou não pro cemitério. Faz o ouro do seu gado pra quebrar do melhor remédio. Meu sonho é sem boi e acalmar tanta família. Rodrigues da Cunha e Guarita com nome na platina. Eu engatilho na sua cara, filhinho de fazendeiro. Eu tô na febre, tô no ódio, só quero dinheiro. Cusão, cê me entendeu? Abre logo a porra do cofre. Joga o dinheiro, a joia, os ouro dentro do malote. Do lado de fora, os molecote tá na conta em São Lixeiro. Julião, visão em ação na captura do filho herdeiro. Porque o sinhazinha vai perder a sua tripa. Minha ama se matando, tanto tempo aqui no Chio. Agora isso mudou, sou conexão 2000. Chapéu atola, bota história e a chibata veio de mim. Apontou, mirou, bum. Chegou o seu fim. Hoje você bate, mas o mundo sempre vai dar volta. É bate e volta, é vai e vem. Perde o caminho da roça, porque eu te faço de refém. Ninguém aqui é senhor feudal e nem membro do clero. Descendente de escravos, firma domador dos ferros. Na mira da quadra dos filhos de fazendeiro. Grita, reza, treme, peida, chora. Clama por suplica. Só que o pastor fazendeiro que de chapéu pega Deus fala, não comove os ladrão e o presente de hoje é bala. Rebarão, senti a conexão, cansei de receber ordem de patrão. A chibata vem de calibre 12, cativeiro moderno é a senzala de hoje. No tronco vai apanhar que nem peão, agora eu que dita as regras e te ferro no abridão. De arte já não aguardo, o alvo tá na sede, os pente carregado, é só buscar o prêmio. Tô caia na porteira, no pasto rota de fuga, sem dó e sem massagem, cavou sua sepultura. Pá, pá, pá, cuzão desacredita, desacredita. No escuro da matina, vaca berra, o boi grita. Fim da gozolândia, canoa virou magnata. Não vai ser, macacos me mordam pra filhinhos, mão de vaca. Expomina gera dólares, posebu milhões. Os da urbana tá no vácuo da rural e seus peões. Fim de fazendeiro, morre com a própria escopeta. Sai de fuga e fecha a porteira. Fazendeiro, chapéu atolado, dono de expor, pecuária, rei do gado, de calça, racha, bago, caipira, pira, pira.